por onde você anda, nem com quem você está. Só sei que tô com saudade, a minha vontade é te procurar. Tô apaixonada, tô desesperada por esse alguém que eu não sei se já tem outra namorada. O meu coração me diz que não, não quer me ver sofrer. O que os olhos não vê, coração não sente, mas é de enlouquecer. Não sei por onde você anda, com quem você está. Só sei que te procurar. Tô apaixonada, tô desesperada por esse alguém que eu não sei se já tem outra namorada. O meu coração me diz que não, não quer me ver sofrer. O que os olhos não vê, coração não sente, mas é de enlouquecer. Eu estou só, quero encontrar você. Tô com saudade, com vontade de te ver. Amor de verdade é felicidade, eu e você. Tô com saudade, com vontade de te ver. Quero te encontrar e não mais te perder. Amor de verdade é felicidade, eu e você. Amor de verdade é felicidade, eu e você. Amor de verdade é felicidade, eu e você.